Por volta das 18:09 minutos recebemos um alerta para um atropelamento na estrada municipal, na E230, mesmo na primeira entrada de Lagares, quando se vem de Oliveira. Tratava-se de um atropelamento, um miúdo com 18 anos, em que saiu de um carro e ao atravessar a estrada veio um carro do sentido Irudal Oliveira e atropelou, apanhou. Ao chegarmos ao local, o miúdo estava a deslocar pelos próprios meios, movimentava-se, não nos parecia nada de grave, fizemos cuidados naturais de mobilização, essas coisas, chegou a Ciberceia, como não havia raio-x em Oliveira Hospital, o primeiro foi encaminhado para Ceia, onde foram feitos exames mais completos, sendo depois reencaminhado para Coimbra, onde tive informação hoje que ficou internado com um traumatismo encefálico ligeiro. Portanto, ainda foi um atropelamento com alguma violência? Sim, devia ter sido, porque a travagem do carro tem uns 20 metros e naturalmente ali a viatura não vai a passear, passo termo, devia ter tido com alguma violência. Mas o miúdo em si não aparentava, quando chegámos ao local, essa questão de ter, porque, como eu disse, movimentava-se, andava exteriormente, não tinha qualquer dano, movimentava-se, mas pronto, devia ter sido colhido com alguma violência.